Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. DJ Wellington Franjinha. Olha, rachar na moral. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Alô, David! Tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar. Rachando na manha, na manha. Por que você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela? Trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou arma. Atenção, Cunha, dá um chega aqui na carroça com Toninho. Simplesmente romântico. Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me... Meu parceiro Careca tá na área. Aí, Careca! Careca, só o nome da emoção. No celular, no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou... Feliz Dia dos Pais, viu, papais? Eu vou trocar meu celular. Parabéns pra vocês. Nokia tijolão. E a luxuosa detonando aqui no casota. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Júnior do Motel Casal Feliz. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigado. Meu parceiro Gina, sua celebridade. Rafael do Onix se voltou. Você me amou do jeito que eu te amei. Ele é patroa. Juntinho com a comitiva aí. Nosso amigo Rogerinho, Gianzinho. Nosso amigo Vitor. Agora vai ser Vitinho. É, tudo íneo. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Bora, gordo, época do esquenta. Quero ir com você. Vai. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Grande David, ex-compositor da banda 007, que na verdade era o Crânio. Agora ele está com o Alanzinho, papai. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acredito. Amigo Camarão, um abraço a você, Camarão. Acredito. Tá aqui no casota, ele é a Erika. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você... Equipe Seca Latina. Tá por ali, um abraço do Franjinha. Alô, John Leno! Com você, não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Malu da Feira da 25. Tá por aqui também. Ele, o cabeludo. Você me lembra agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero... E da Kátia também, lá do Saúde da Mulher. Tá por aqui, um abraço. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Aí, Lúcio! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu. O amigo Neto também, tá por aqui, um abraço. Ele é bandido, Moreirinho. Alô, Kiko, garoto Teleclube. Ele é a rainha da terra firme. Liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casos Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é. E as meninas da Via Show. A gente não liga pro que o povo da metrópole, tudo vai. Quem também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casos Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Alanzinho, simplesmente romântico. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. Oh, oh, oh. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Galera de Guaraci, Vira dos Inocentes, um abraço pra vocês, tá bom? Também briga, vamos embora, meu irmão. Sempre volta, sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou. Adição, Babita, dá um chega aqui, aí, Babita. Apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da sua. Nosso amigo BBZão também, gerente lá do Tatuzão, um abraço. Ele que é o braço direito, papai. Problemas sem solução. Paixão, são coisas do coração. E eu não tenho. Olha, toda quarta-feira, na verdade, na véspera do feriado, tem a quarta da saudade lá na Casa de Som, Centro Histórico, tá bom? Atrás da Prefeitura de Belém. Mais uma do DJ Josiel. Tá por aqui, um abraço pra você. Segundo pode vir daquele passeio, né, Josiel? Um abraço, meu irmão. É a Luzuosa pra você. Como é que é? Mano Neto, tá por aqui. Um abraço. Vamos por aqui curtindo todo mundo, todas e mais algumas. Eles falaram pro Nandinha, só vamos sair daqui quando tocar a última música. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Cintia, a Luxuosa dos Sem Limites. Eu não tenho medo de amar. Aí, Pablito. Tenho da solidão, tão difícil pra explicar. O André da tatuagem tá na área. Um abraço pra você. Abra aqui, senhor de boa. Comitiva que é roça, é festa também. Alô, Bete! Te liga nesse som, minha irmã. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava tanto, tanto um dia ter um amor como você. Pra todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão. Essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou. O nosso amigo Nelton, Lauri, Lini, a equipe CDP. Foi amor, pra mim foi amor. Falando de CDP, um abraço. A comitiva da Real Fashion, a loja que comanda aqui o CDP, papai, aqui no Providência. Me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Meu parceiro Mortadela, o Jefferson Pop. Vamos aqui, alô Jefferson, agora. É de luxo. Ele e Mortadela. É de luxo. Aonde? Aqui. Foi amor, pra mim foi amor. Foi amor, que o meu coração sentiu. Careca, homem no celular. Só no de pau hoje, papai. O show do momento é o show do Alanzinho, viu, gente? Pensa no cara que canta, papai. Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Olha o Sting. Tá pensando que é o do Tontônio? Que eu vou. É o Tontônio do Cinerão, velha guarda, moleque. Já saiu o ranking do Sting. Igual ela, só uma, igual você tem sem sequer ver. E a Oca do Cacique de El tem de tudo por lá, tá bom? Tem canecas, tem chapéu, tem muita coisa boa. Pra você escolher lá, você não vai reclamar, vai sair totalmente feliz de lá, que tem de tudo. Cacique de El, mas a Oca é da morena. Em risco, já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que... Nosso amigo Silvinho, um abraço a você, bora Silvinho. E aí, garoto? Meu bem, nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem ser. O Laércio, agora carreira solo. E aí, Laércio? Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente foi feliz. Você está tocando para Shake, aí César. Vamos dançar, faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Dia 17 tem Pablo e 007 no Espaço Náutico. O Laércio avisa, galera. Talvez você nem lembra mais de mim, ou quem sabe não queira lembrar. E Pantera, a buzina da Beth dá pra sair? Bora! Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente, apesar de tudo, a gente foi feliz. Ouça, está tocando a nossa canção. Vamos dançar, faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Essas músicas aí, o nosso amigo Sting tem umas lembranças muito loucas. Ouça, está tocando a nossa canção. Vamos dançar, faz de conta que é Feliz Dia dos Pais, Carlos Ferreira, que a gente vai se tocar. Dalmira, de Almira pra você, que a gente vai se tocar. E não sei como te falar. Ih, Jorginho, um abraço pra você. É tão gostoso. Época de Acadêmicos da Pedreira. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. E amanhã tem Palácio dos Bares, viu, galera? Amanhã é o Palácio dos Bares. O Jundinho com o cantor Paulo Márcio. Atração nacional. Quem vai detonar? Luxuosa! Luxuosa! É bom poder beijar a mão no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu amor não dá. Meu parceiro Rose, Rose Saudade, esse é velho aguardo, bichinho. Tem o meu respeito, grande Rose, aqui, aqui. Aqui, na Carroça da Saudade. DJ Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você. Um abraço a galera do Cobra Azul Saudade, um abraço a todo mundo. Como é que é? Pelo nosso amor. Gachonete Adriane, aqui na mesa do Rose Saudade, traz gelada aqui. Olha! Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. você. Do que amar você. Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. Que você iria. Nosso amigo Moreira, lá do depósito. Nome de emoção, tá na área. Disse adeus. Juntinho com o passarinho. Correndo no meio da rua. Gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Disse adeus. Márcio taxista. Um abraço pra você. Eu pude ver o brilho daquele olhar. E você iria me deixar de vez. Disse adeus. E eu saí correndo no meio da rua. Gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Comando. Chamar do outro homem, toma seu lugar. DJ. Porque você não deixa eu te explicar. Aquele cara é apenas um amigo meu. Wellington Franginha. Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão. Meu amigo Cícero. E ele, a Joana, tá na área. Um abraço pra vocês, tá bom? Alô, Cícero! Assim. Atenção, Luciano, aqui comigo. Aí, Luciano. Banda Calypso. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. E nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. Que você iria me deixar de vez. Meu amigo Jefferson Bob. E eu saí. Daqui a pouquinho, hein? Aniversário do Pompilho. Tem um Super Bob por lá. Quase toda e ele convida ele, o Mortadela. O homem não me. Daqui a pouquinho fazer presença por lá, lá do Barracão do Pombilho. Não me deixa assim. Aniversário do Pombilho, o bicho vai pegar. Jamais um outro homem tomou seu lugar. Porque você não deixa eu te explicar. Que aquele cara é apenas um amigo meu. Bora, Neto. E aí, Lória? Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão. Te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca vi ninguém assim, amor, é como te quero. Uhul! Sei que você já teve um outro alguém. Que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Como é que é? Amor é meu. É vero que te amo. Amor é meu. É vero que te amo. Seja em português ou italiano. Bora, Carlinhos, oficina do Carlinhos, ele é patroa! Espero que saibas que. Daqui a pouquinho aquela sequência que vocês dão valor. É vero. Carlinhos chora. Nunca vi ninguém assim, amor, é como te quero. Sei que você já teve um outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Italiano, um brilho em teu olhar me encanta. O Neco Ney também, um abraço. Se eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. Yuri do TJ Esporte, lá do depósito Moreira, do Sideral. Um abraço a você, tá por aqui, é. Descobri. Aí, Marcelo! Marcelo Gutelão! Nos momentos de felicidade, nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Descobri. Como é que é? A gente já não se entende e a nossa história mudou. Horário de menor já encerrou, viu, gente? Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Eu te encontro num bar. Você está com outro alguém. Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair, mas fica assim, sem saber de mim, sem saber que eu estou tão carente de amor. Nosso amigo Cebola, um abraço a você. Alô, Benço. O Calumba também dos Jurunas. Lá do Panorama 21, com toda a comitiva, um abraço a você, tá bom? Você é o meu. Tá dançando! E eu sou sua mulher. E preciso ter coragem. Xing, lá vem Xing. Hoje me assessorando é o Wanderson. Sting. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Será ao vivo do Torinho? Já com o maluquinho no salão. Lá vem Sting! Do jeito que você gosta, você gosta. E recebi de você um adeus tão tristonho. O garoto Teleclube já por aqui. Só na mania teclando. Olha o zap. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Ele já está na área. Kiko, o garoto Teleclube da saudade. E vou até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Olha quem achou a chave de uma moto. A gratificação é de 100 conto, viu, gente? Ali pelo chão, de repente tu ganha. Chave de uma moto, 100 conto. Alô, Rogerinho, bora trabalhar. Eu consegui te esquecer. Comitiva do Careca já tá por aqui. Galera do Careca, são, olha a Careca! E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. Posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se mudou. Parceiro Mauro da Feira da 25. Bora, Mauro! Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais. Cadê o cabeludo? Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Parceiro Bacurau, feliz dia dos pais, Bacurau. Ele agora tá por aqui, um abraço pra você, grande Bacurau, o homem do comércio. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Seu Luciano, então chega aqui com o Toninho. Mas cadê o Luciano, hein, rapaz? Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. Não consigo esquecer o que me fez. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora passarinho! Amiga Alex no celular. Um abraço pra você, feliz dia dos pais, mano. Tamo junto, sempre. Toda a comitiva tá por ali também. Um abraço do Franja, já curtindo, na moral. Luxuosa. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu. O negão dos conformes já por ali. Um abraço. Eu quero um amor com Deus. O Kiki, eu e a Paula também. Eu acho que quinta-feira vou por lá, né? Para sempre comigo. Prepara a piscina. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei o seu baile do Kiki. Minha vida e o meu coração. E o mundo de emoção. Pois eu sou seu fã. Você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Toda a comitiva indo, Depósito Moreira do Sideral. Tá por aqui. Lúcio Cedês. Amigo Dino, ele é Josi, tá por aqui, Josi Bandida na época, amigo Dino, fiz o convite a ele, está por aqui, juntinho com a Josi, vieram visitar, dar aquele passeio, aqui na Lustrosa desde ontem, o melhor café da pedreira, na Verdosa com o Barão. Passar errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Ama, me ama. Bora, Carlinhos, bora trabalhar, meu irmão. Se rosca meus barco parado, não faz frete. Me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Se rosca meus braços. Me mata de amor. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Mortadela, o respeitado na carroça. Eu ando sozinho e no meu caminho. Olha quem achou a chave de uma moto. Não. Já subiu aí. 200 conto vai ganhar. Quem achou a chave de uma moto, 200 conto. A probabilidade é chegar até R$1.000. Fazer. É bolão. Eu tentei em vão. Me acostumar. 200 conta em 200. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, finge até me engano. O cabeça branca do açaí tá na área. Tá por aqui, ele é patrão. Patrão tá com calor, meu irmão. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca meus braços. Olha a música aí, Lúcio. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto. Lúcio CDs, gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. Porque agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te. Aí, Pantera, dá uma segurada nessa fumaça. Tem gente passando mal por aqui. O meu coração está clamando. Marcelo para Laiara. Vamos por aqui, bora Marcelão. Vem enxugar este meu pranto. Manos considerado, nosso amigo Matheus. O Paulo considerado, também o Éder considerado. Bora Neto. Bora beber, bora dançar. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você. Cícero! Cícero Lance! Parabéns, feliz dia dos pais, viu, Cícero? Pra você, meu irmão! Alô, Heron! O homem lá do planeta Sol, bora, Heron! Hoje é domingo, Sting. Hoje é domingo, meu irmão. Bora lá! Hoje é domingo, dia bom. Sting, o parceiro da Marina. B&B, hoje tomando todas na carroça. Flávio Potência. Mãe de mar. Acabou, mano. Que bom. É ele e ela. A mulher que recebe mais declaração no Facebook, no Instagram, no MSN, Orkut, Flogão. Ai. Traz a menina, traz um bom alemão, toma no show e traz um papo legal. MC Panda, olha aí, Pantera, dá um grito pra ele, pro MC Panda. Os amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Hoje é domingo, dia bom. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom, bom. Bronzeou, show de cores, belo como a cauda de um pavão. amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Tô traz a menina, traz o bom voleibol. Toma de chope, traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Vai dançando aí, vai dançando na moral, vai dançando, vai dançando, vai dançando, porque aqui eu vou fazer um sorteio de uma camisa, mas por enquanto vai dançando. Olha, já chegou aqui, cortesia VIP do Palácio dos Bares, viu gente? Daqui a pouquinho você vai pegar aí na mão do nosso amigo Maluquini, vai distribuir, daqui a pouquinho. Já chegou, cortesia VIP do Palácio dos Bares. Amanhã tem a Luciosa Carroça da Saudade e o Paulo Márcio. Vai dançando aí no salão, fazer um sorteio enquanto vai rolando aqui na batida. Bora, Luciano, já tirou um aqui. Olha, pra você que tá no, com o seu ingresso, o número é 22327. 22327. 22.327. Quem tem aí no seu ingresso, pode chegar. Ganhou uma camisa do Paysandu, né, Luciano? Quem é? Quem é que tem aí? 32. Aliás, 22327. 22327. Até agora não chegou ninguém. Mas vai dançando, vai dançando. Só na moral. Ah, mas o papel aí, vai tirando aí, mas o papel. Pra você que tá com o seu canhoto aí do ingresso. Aqui, 286. 286. 286. Pode chegar aí. Pode chegar. 286. Tá bom? 286. 2862. 2862, tá bom? 2862. Aqui, quem é que tem? Vai, Luciano. Aí, vai tirando. Vai tirando. Quem é que tem aí o número? 22153. 22153. Aí no canhoto do ingresso. Será que todo mundo entrou de cortesia, rapaz? 22153. Aí, corre, corre, corre, que vai chamar outro. Aí, valendo. Acaba, não, já menstrua. Já já anuncio. No próximo domingo tem lendário Rubi aqui no Casota. Tem cortesia já na portaria, tá bom? 22153 foi o último, tá bom? 22153 foi o último. Cadê? Ganhou a camisa aí? Bora seguir o fluxo por aqui, a galera quer dançar. A galera quer recordar. Aí, qual foi o número? Foi aí? Ganhou? Aí, ganhou então. Então pronto. É verdade, é verdade. Tira aí pra mostrar, mano. Que a camisa é original. Camisa original do Paysandu, meu irmão. Direto da Lobo. Quem é que torce pro Paysandu aí? Galera do Paysandu, cadê? Já ganhou aqui uma camisa. Ah, Luciano, vai seguir o fluxo aqui. Vou tocar, meu irmão. Vou tocar. Hoje eu vou sair por aí. No primeiro bar que eu encontrar, vou beber pra esquecer aquela safada que acabou. Meu amigo Mia, grande lutador de jiu-jitsu, karatê, vale tudo. Agora é dançarino. Já já ele vai virar MC também. Bora, segue o fluxo. Hoje eu vou sair. Concorrência com o primo. Se encontrar um bar aberto, o seu produtor dele já era. Beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que tô... Já já vai ter um sorteio de uma camisa do Clube do Remo. Galera do Leão, cadê aqui no Casota? Passando a gente. Ixi, meu irmão. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Olha a galera que tá pedindo a sequência da Caixa Preta. Já já a gente vai mandar, viu? Pra você dançar coladinho. Tete a tete. Mijador com mijador. Oh. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Temos os CDs do Toninho. Já gravaram aqui com Lúcio CDs. Melhor produtor do mundo. E o CD do Josias, né, Lúcio? Pode chegar, Jutiri, tá por aqui. Amando mais do que nunca. Não sei porque gosto dessa música. Vamos lá! Safada. Isa! Alô, Jorge! Eu vi você pela primeira vez e logo nasceu. Há um grito, Pantera, pra registrar aquele retrato. DJ Wellington. E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida, preciso de você. Só você, meu bem, só você. Eu quero sempre estar nos braços teus pra sonhar com paraíso pra nós, vivendo de amor e paixão. Cadê o seu Paulo, a dona Nina, hein? Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso mais pedir nada também. Pois olha, você vai receber aí um Beto, o homem do carro som, as cortesias lá do palácio, viu, gente? Atalinho, São Paulo. Desci pelo chapéu. Cortesia lá do palácio. Festa de amanhã, viu? Pega aí, Coberto. Só amo você. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso mais pedir nada também. Que eu quero, eu encontro em você. Só em você. Para maluquinho, cortesia aí do palácio. Distribui pra galera. Só você, meu bem, meu amor. Alô, Jefferson Pop. O que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. Mortadela. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. Olha a doce das Megastops. Se foi feitiço, a mulher de Cametá. Que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você, papel do Onyx, já não sei viver. Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim, menina, ó menina, menina, você ainda vai me matar de menina, você ainda vai me matar de amor. Passa logo cedo, viu o Dini, a Josi dançando. Casal velha guarda da lambada na época. Tô um pouco enferrujado, mas vai. Não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer. Suspiro. Parceiro Kiko, um abraço pra você. E ele, sua celebridade, sempre que pode estar aqui da Luciosa. O meu garoto Teleclube. Ele já está na área. Kiko, o garoto Teleclube da saudade. O dia dos pais da Juntinho. Ele é patrão. Menina, você ainda vai me matar de amor. Bora casota, bora casota. E essa vai pro meu parceiro Careca, lá do Careca C. É Careca. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora. Amigo Natan, Carroça é festa, um abraço. Mas você também podia marcar outra hora do campo. Bora, chefe. Data pra poder se enterrar. Bora, Jefferson. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extrema unção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no verão. Quem achou a chave de uma moto, viu, gente? Fazer aqui na carroça. 250 é a ponta de quem achou. Podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. A carroça da saudade. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao Amigo Rato, gerente lá da oficina Nogueira. É a melhor oficina, viu, Careca? Te liga. Bora, Rato! Oficina Nogueira! Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. O amor é do Mia. É tão lindo o amor. Eu lhe disse pra ela. E a gente faz. Parece que o mundo. Fica do ciúme, panda. Calma. Só de paz. O minuto que eu vivo sem te ver. Bora, Pantera. Me bate uma saudade. Um vazio sem você. Você sem mim também não vive jamais. Já viste aqui, meu amigo, o professor da saudade. Você é a sua carequinha e a sua barba. Ei, professor! Amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Do Wellington. Que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz, um minuto. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Comitiva aí do Depósito Moreira, lá do Sideral, nosso amigo Hulk, acho que tá pegando pacote por lá, né, mano? Entre você e eu, só resta agora amor, agradecer a Deus. Carroça da Saudade, com o DJ que faz a diferença, DJ Wellington Franjinha.